certo e errado. No fim, até isso já virou mercado. Tudo é contradição, alienação, pouca inovação, nula revolução. Se vive por diversão, satisfação e emoção. Quando se fala em princípio, se nota a vazão. De quem é a culpa por você viver distraído? Com a TV no teu olho e o rádio no ouvido. E o que é dito? A massa tem por opinião. Desinformados na era da informação. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Nem move o pescoço quando a vista foi-se. Mudos seguem fila rumo ao matadouro. De modismo em modismo, nada duradouro. Viemos derrubar, depois reconstruir. Cê tá cansado, vem com a gente, é hora de explodir. Contagem regressiva para que os muros cedam. Contagem regressiva para que os medos cedam. Contagem regressiva para que os falsos cedam. Contagem regressiva para que os cegos vejam. Sinto a guerra surgindo das garagens e guetos, declarando a liberdade pra nós. Ouço o grito que explode contra os muros do medo, que se ergueram pra calar nossa voz. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra. Encontro no certo pra não ser um a mais. Num mundo onde ser errado é normal, tanto faz. Muito mais do que rótulo, som ou figura. O atual defendendo uma velha postura. A quem não ligue e vive anestesiado, com propriedade se explique e defende o seu pecado. Por outro lado, o céu anuncia o fim. Se hoje tá bom, lamento que não fique assim. Pra quem vive de agora, amanhã é incerteza. Lamentavelmente vai ser pego de surpresa. Quando o céu abrir e a trombeta tocar, nem toda distração vai te pedir de escutar. Se prepare, a cruz ainda te chama. Se aliste pra tropa, coração em chamas. Viemos derrubar, depois reconstruir. Cê tá cansado, vem com a gente, é hora de explodir. Contagem regressiva para que os muros cedam. Contagem regressiva para que os medos cedam. Contagem regressiva para que os falsos cedam. Contagem regressiva para que todos sejam. Sinto a guerra surgindo das garagens e guetos, declarando a liberdade pra nós. Ouço o grito que explode contra os muros do medo, que se ergueram pra calar nossa voz. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra, não. Não temos medo da guerra. Erga-se as vozes que o medo tentou calar. Firme-se os punhos cansados de guerrear. Mexam-se os corpos que o sangue não quis deixar. Mova-se, mova-se, movam-se, pois nunca é tarde pra